Como assim? Aí você choca. Tudo que faz a divisão não presta. Então o que faz um espírito ser criado perfeito e chegar no momento que precisa de ajuda? Porque ele se deixou perder pela vaidade. Ai. Pela arrogância. Pelas coisas materiais. É esse que não pertence a ele. O que é da matéria, o que é do espírito, é do espírito. Cada chicote que bateu na minha carne foi uma evolução para eu hoje estar fazendo meu trabalho. Mais firmeza para mim. Uma firmeza para o seu espírito. Mais firmeza para o meu espírito. E o que é bom tem que ser reverenciado. O que é bonito aos olhos é bonita a alma. Então, como nação, a gente pode aprender de vocês que através da música a gente também pode... Não é da música, é do canto. Do canto, transmitir um aprendizado. Isso. Muito. E a pessoa vai gravar com muito maior facilidade. Se iniciar é renascer no culto. Que foi perdido. E que agora se busca. O que é a missão? É o Odu. É o caminho que você vai trilhar na Terra. Isso tem está relacionado aos orixás. Isso. Se aquele filho vem determinado para isso, ele vai pedir. Então tem pessoas hoje que estão na Umbanda e vem determinado para fazer parte do Candomblé. Vem. Ele tem que largar a Umbanda? Não. Por quê? Ele pode praticar as duas coisas, são separadas. Quando você faz um triângulo, a cruz no meio faz o círculo em volta, esse círculo é o orixá. Esse sinal aí, o que significa? O círculo cruzado é o maior símbolo da Umbanda. Ele pode trabalhar com a entidade e cultuar o orixá. Mas tem pai de santo que diz assim, ou você fica filho da minha casa ou da outra. Como a senhora responde isso? Ele é burro. Burro? Burro, pô? É burro. Ou seja, não tem o conhecimento. É, tem que saber assim, o orixá é uma coisa, um bando, a entidade é outra. E a soma disso é muito famoso. Mas a pessoa não quer entrar no Candomblé, só quer então, saber quem são os orixás. Não precisa entrar, mas ela viu o culto, ela assistiu. Mas ela sabe como é. E agora vai fazer o jogador. Entendi. Ah, porque a senhora falou assim, é importante saber se os orixás na Umbanda. Isso. Para eu saber meus orixás na Umbanda, é só eu ir consultar com o Pai de Santo. Isso. Do Candomblé. Mas para você consultar, tem que saber se a casa é séria. Ah. Se tem afinidade com o sushi. Entendi. Não é assim, vou lá para saber orixá. Porque senão qualquer um pode falar que joga. É isso. E faz jogador. Qual o grande objetivo da soma Umbanda e Candomblé? União das raças. E elevação do culto. O chão que não é sólido não é formoso para se pisar, para se construir. Por maior que seja a torre, se o chão não for bom, ela cai. É. Então esse conhecimento tem que ser a base, a solidez dessa base. Então vá buscar fundamento. Não vamos criticar. Não vamos, como fala, ficar olhando o rabo do outro. Vamos olhar o nosso. Pisa na linha de combo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de combo, diva. devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo, devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, destemido, filho meu. Pai Congo trabalha na banda para lhe ajudar, olha Congo girar. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo destemido, filho meu. Pai Congo trabalha, não manda para lhe ajudar, olha Congo girar. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo destemido, filho meu. Pai Congo trabalha, não banda para lhe ajudar, olha Congo girar. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo destemido, filho meu. Pai Congo trabalha, não manda para lhe ajudar, olha Congo girar. Lá vem, lá vem, lá vem as almas com a força maior. Jovem cuja de minhas almas, foi lá vem, foi lá vem. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Foi lá vem. Foi lá vem as almas com a força maior. Foi lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com a força maior. Lá vem as almas com força maior, lá vem as almas com a força maior. Amizades. É um copo água. Invenção do Cristo aqui, com sucesso. Obrigado, vô. Tem que agradecer, não faz parte da missão, né? Faz parte da missão? Isso. O corpo nosso é muito fraco. Pô. Mas o espírito é forte. Graças a Deus. O que vale é o espírito, né? É. O corpo sem espírito não é nada. Não é nada? É pedaço de carne. É. E apodrece, né? É. Tem um tempo de validade, vô, o corpo nosso? Tem. E quem faz essa preservação é vocês. Quem zela pela carcaça é vocês. Uhum. A mente zela pelo espírito. E vocês, com essa consciência, zela pela carcaça. Certo. Olha pra lá, meu. Mas, às vezes a gente tem carências que nem sabe de onde vieram e vivemos procurando completá-las. mesmo à custa de uma mentira, de passar outro para trás. E aí a gente acaba sendo maldoso porque aprendeu que se não for esperto vai faltar. Como curar isso? É isso. Sempre o ser encarnado vai sentir uma falta. É como se tivesse um vazio porque ele não está no lugar, no ambiente dele. O ambiente dele é espiritual. É isso, ele está preso no corpo. Então isso faz uma falta. Isso faz com que os filhos fiquem procurando completar. E não vai completar nunca. Se não achar na espiritualidade, na fé, a força para levar isso, para completar isso que falta. Você entendeu? Sim. Que o ser encarnado, o espírito está preso, não é isso? Num corpo físico. É. Limitado. E a alma é limitada, o espírito é ilimitado. Então é como se você quisesse liberdade, se libertar. E muitos interpretam de outra forma. Parece que falta uma companhia, falta bango, falta o core-core. Mas não é. De boa ver na essência é a liberdade desse filho, desse espírito. Ivô, quem vê a pessoa se maltratando por conta desses condicionamentos, mas a pessoa não pediu ajuda, qual é a nossa atitude em relação? Se ela não pediu ajuda, você não pode ajudar. Eita. Tem que deixar até pedir ajuda. Enquanto não pede ajuda, não está pronto a ser ajudado. Não está. Por mais que você faça, não vai. Se você não transforma a pedra em ouro, não é esse? É. Não adianta tentar. Você só vai se magoar. E piorar, muitas vezes, a situação do outro. Que ele não quer. Vô, o senhor acha que, às vezes, uma doença, um fracasso, serve para esgotar aquela crença de que mentindo se consegue chegar a algum lugar? Não, quem faz esse mentidor acredita no mentidor. É. Não é isso? Então, ele inventa uma farsa e acredita nessa farsa. Para ele é verdadeira. Só que é uma farsa. Quando essa coisa cai, né, esse é que o fio acorda e se depara. E agora? O que, que eu vou fazer? Não. E aí cai nessa depressão. Cai num buraco. Né, esse fica num buraco escuro. Uhum. Nossa. Que ele próprio cavou. Se eu não me iluminar, como é que eu vou ter luz? Se eu não me iluminar, como eu vou ter como luz? Como eu vou ter luz? É. Não adianta querer roubar a luz do outro, ou querer pegar um pouco da luz do outro. É a luz do outro, é dele. Vai vibrar para ele, não para eu. É. É esse? É. Vô, o senhor acredita que a gente foi colocado uns próximos aos outros e muitas vezes não gostamos dessa ou daquela pessoa para a gente aprender a se suportar e amar bem aquele que a gente não gosta? Não, com a reencarnação? A reencarnação é um encontro das diferenças, não é esse? E essa diferença é aproximada na encarnação para ser superada. Uhum. Não é esse? O grande objetivo da encarnação é a superação das falhas que o espírito tem. Certo. Claro. Então ninguém tem que ficar suportando outra pessoa. Não, não é suportar. É entender o universo daquela outra. É. Você pode dizer, para eu não serve, mas eu entendo, vou respeitar. Isso também é evolução. É. É esse? Sim. Não criticar. Não é porque eu gosto de branco que o outro tem que gostar. É. Ele gostando da cor dele, eu vou respeitar ele. O que acontece é os filhos que se acham muito sábio, muito dentro de uma doutrina, muito dentro do seu conceito, querer mudar o conceito do outro. Ou fazer criticar do conceito do outro. Aí é negativo, aí não serve. Se você tem que trabalhar em comum, não é esse? Tudo é feito de uma dualidade, tem que ser dois. Para que se você faz estudador, só tem sucesso? Para que se você é casaca, você não tem para quem trabalhar? É. Não é esse? É. Então, o doente é tão importante quanto o casaca. Se não fosse o doente, não tinha o casaca. O médico, né? Isso. Vô, o senhor acha que a gente foi condicionado a achar que as coisas vão faltar se a gente não brigar por elas? Não, se vocês foram condicionados a brigar por tudo. Não é só o que vai faltar, não, por tudo. Se tem um pão, quer dois. Se tem dois, quer três. Certo. E eu já falei, quem come mais do que tem, come sempre algo de alguém. Quem come mais do que tem... Tá comendo sempre algo de alguém. Mais do que tem ou mais do que precisa, avô? Mais do que tem. Se você tem um pão e comer dois, tá tirando outro. Um pão satisfaz, não é esse? Sim. Claro. Como o senhor descreveria um ser humano completo? Não existe. Pleno? Não existe. Ainda não existiu. Todos têm suas falhas. Para isso é humano. Suas falhas, né? Isso. Para isso é humano. Certo. Só tem um ser completo, meu filho. Uhum. O Pai Maior. É. Porque dele gerou tudo, né? É. Pô, o que que a filosofia africana fala sobre o que aconteceu com o homem para ele ter que andar na terra com o Helenini na cabeça? Essa Helenini é a energia que é o grande teste, nesse, daquilo que se você acordou em cima com o Olorum antes de fazer o encarnador. Aprovação, né? Isso, é uma aprovação. Mas é um teste, não é isso? É. Alguns chamam de mente. É. Uhum. Outro de consciência. Porque isso se engana todo mundo, menos a Sussi. É. Então isso é a consciência. Sim. É isso? Sim. Ele botou esse justamente para os filhos ter essa noção de que não adianta eu estar enganando o outro, mas se eu não engano a mim, eu não engano o meu superior, a minha essência, o meu ancestral. O Olorum está sabendo de tudo. É. Então não adianta dizer para você que eu sou azul, me fazer pintar de azul, se eu sei que na essência eu não sou azul. Não é esse? Sim. Está se enganando. Não está enganando o outro. Porque o outro, o que, que eu tenho com isso? Qual é a minha cor? É. Só eu. Só o senhor? Só eu que tenho a ver. Agora, o que, que eu faço com isso? De que forma eu apresento? Isso sim pode modificar a vida de outro. Isso sim pode modificar o caminho. Melhorar. Não se eu sou daquela cor, não. Quando eu ouço alguém que está em condições piores que eu, financeiramente, trabalhar e chegar a um patamar acima de mim. Normalmente na Terra a gente sente a gente fica com aquele sentimento de inveja, mas o senhor acredita que isso acontece naturalmente ou é maldade da pessoa? O sentido da inveja? É. Isso é uma forma natural que surgiu da maldade. Ah, que se tornou natural, porque todos fazem. É um hábito. Então, não tem problema pensar, o problema é manter aquele pensamento. Esse. Se você fazer isso em desejado de um core-core frumoso, isso é normal. Não é esse? É. Isso é normal, está aí tudo, essa tecnologia, tudo. Está aí normal. Agora, se você desejar ter daquele fio, isso não. Isso é inveja. É inveja, vô? É inveja. E quem tem inveja, não é por maldade, vô? Como não. A pessoa pode, sabendo que ela está sentindo isso, curar isso dentro dela? A inveja sempre é maldosa. É. O fio pode não ter a consciência dessa maldade, mas a inveja é maldosa. É. A inveja leva você a emanar uma energia que pode prejudicar o fio que você está invejando. Ixi. Não é esse? Sim. Porque se você emana uma vibração E essa vibração, de acordo com a hora desse fim, pode atrapalhar o caminho dele. É. É. Então, não existe um grupo de pessoas que se reúnam e daquele grupo não saia um problema. Você sabe o que significa inveja? O quê? In. É menor, não é esse? É pequeno. In. É antes. Veja, da visão. Não está tendo uma visão verdadeira. Ah. Tem que se olhar como é. Meu filho está assim, que está com aquela casuada formosa, mas ele trabalhou. Ele teve, os pais, ou a família, não foi assim. Como é que eu vou invejar esse? Você entendeu? Sim. Nossa. Então a própria palavra já diz que ela é negativa. É. Vovô, no intuito de compartilhar nossa crença, como a gente pode responder com coerência a questões científicas que buscam saber o porquê acreditamos no que cremos, se para nós bastou a fé na tradição? Isso. A ciência, essa que você fala hoje, faz muita ocultação de muitas verdades. Até para o povo não ficar em pano. Né? E tem por trás disso, meu filho, uma manipulação. Que manipulação é essa? Quer que eu pare? Não, pode falar. Que manipulação é essa? De acordo com os interesses de cada nação, de cada governante. Uhum. Não é isso? É. E quem faz essa manipulação? Então, falar que essa ciência vai explicar a fé, não vai nunca. Não vai, pô? Não, porque nem eles têm o que eles fazem. É cedo ainda? É muito cedo. Isso ainda vai ter um tempo para acontecer. Vovô, como atender ao sofrimento, ansiedade, de uma mente científica que, para resolver o que ela quer, só com o poder da fé, que é capaz de criar uma ponte onde ela está, até o outro lado, mas ela tem essa mente científica, como que ajudar essa pessoa? Esse meu filho, só fazendo oração. Porque se já é nessa mente científica, não vai aceitar a fé. Não é isso? Se não for aberto, você não consegue colocar nada dentro de ninguém. Não consegue? Não, nada que ele não tenha. Você consegue fazer despertador daquilo que está adormecido lá. É. Mas os filhos, às vezes, vêm numa... vira uma roça. É. Não é esse? E não vale a pena quebrar uma roça. Ela tem que se desfazer. Esse é o caminho do filho. Se você quebra, você estraga. Estraga. Só deixou de ser uma pedra grande e ficou um monte pequeno. Vovô, qual é a diferença de uma pedra grande, de um pedregulho e de uma pedrinha? Qual que é? Só o tamanho, mais nada. Por que você fala? Na essência é a mesma. A essência é a mesma? É a mesma. Uhum. Não é isso? O que, que adianta ser um pedregulho ou um pedrinho? Nada. Tá tudo igual. Vovô, o senhor não quer falar um pouco também? As pessoas ficaram um pouco chocadas. Quando eu perguntei pra avó se os espíritos mais evoluídos estão na luz e nas trevas não tem espírito evoluído. Ela falou, quem disse? Quem falou que não? O senhor concorda com ela. É esse? Me explica um pouco mais, vovô, pra quem não entendeu. A luz pousa em qualquer lugar. Ah. Se você tem uma poça de lama, se você tem uma poça de água pura, o sol nasce para as duas. A reflexão desse sol, a reflexão dele é que vai ser diferente. Nossa. Não é isso? Na água pura vai refletir uma luz pura. Na água suja vai refletir também, mas de outra forma. Então, a luz está para todos. A forma de receber e de pressionar é que é diferente. É diferente. Isso. Claro. E por que as pessoas acreditam assim? Se você concorda com eu, que falar assim, um ser das trevas, um ser trevoso, Isso já é um preconceito. Parece que nasceu para isso. Não é esse? Se você condena aquela força, aquela energia, é uma coisa ruim. Aquela consciência, né? Aquele irmãozinho que ainda não enxerga a luz. Ah. Aquele irmãozinho que ainda não teve a consciência da luz. Uhum. Mas que um dia vai ter. Porque esse é o caminho de todos. Então dizer que ele tem menos, o outro tem mais, isso é preconceito. Preconceito? Que os bons espíritos, os espíritos elevados, não gostam. E não gostam disso. Nada que você discrimina, que diminui o ser, eles aceitam. Que todos somos iguais perante o Pai. Tudo é filho dele. É. Tudo vem de uma coisa só. Como é que vai ser diferente? Aí isso se torna a diferença, a desigualdade. E não é apenas diferente. E vão ter uma consciência. Que hoje não está desperta, mas vai despertar. De uma forma ou de outra vai despertar. Vai despertar? Agora? Vai. O senhor acha que a evolução, ou seja, o crescimento, ou melhor, o movimento que tira de onde estamos e leva-nos onde Deus quer que estejamos, ousando, é inevitável para todo mundo? É. Só que para cada um tem um tempo. Tem um tempo? E uma forma de chegar a isso. Não é igual para todos. O grande erro é esse. Uhum. É achar que todos têm que ler a mesma cartilha. E quem não sabe ler? Ah. Vai ficar para trás? É, não deixa de ser filho do Criador? E quem quer pisar no chão, precisa usar calçado? Esse. E quem quiser usar o calçado? Vai usar o calçado, vai deixar de pisar? É. Não, então é essa discriminação é que faz tudo desandar. Uhum. Que aí que você começa a ter assim, não, a minha força é maior do que a do outro. O outro é trevoso, o outro vive nas trevas. Isso é preconceito. É preconceito, pô? Essa sociedade atual está muito preconceituosa, com tudo. Uma pessoa me disse, vô, que a hora que ele descobrir que o Exu dele foi numa casa, onde a lei daquela casa aceita que ele receba trabalho para o que a gente considera maldade, se ele descobrir que o Exu dele foi lá e fez maldade, ele volta para a católica. Então já pode voltar. Já devia estar lá. Por que o senhor fala assim, vô? Porque se ele botar Exu nessa condição, ele está dando a condição de Exu fazer o trabalho. Quem é ele? É. Se nem ele faz, ele próprio tem maldade, como é que o Exu não vai ter? Né? Se ele inveja. Se ele cobiça, como é que o Exu não vai ter? Ou seja, o senhor fala, o Exu não vai ter. O Exu direciona aquela energia. É esse. É como, por exemplo, o Exu, eu escrevo uma carta, ou eu mando uma carta bomba para alguém. Isso. Daí o Exu pega essa carta e entrega. Ele é o carteiro, né? Assim que você fala, ele vai lá e entrega. Às vezes a pessoa não está lá, tem que devolver a carta. Isso. Ou então ela não quer receber. É. Daí tem que devolver a carta. Vai devolver. Um presente. Porta, daí o guardião dela devolve. O presente, se você recebe ou não. É. É um presente. Não é esse? Uma recordação, um presente, isso. Né? É, você recebe ou não. Se você ganha um camisado, você vai usar ou não. Pode aceitar ou não. Isso. E aí se você aceitou, você tem aquilo com você. É seu. É você seu. Vai lidar com aquilo. É seu. E todos que têm medo... de alguma coisa, é porque já atuou nessa coisa. O que quer dizer a unha? Quer dizer isso? Porque quem não tem, quem nunca atuou, não tem medo. Não sabe o que é. Como é que vai ter medo? Não é esse? Se você acredita que um filho faz mal ao outro, que um dia você já praticou. E também, o pessoal fala que Deus é onipresente, onisciente... e onipotente. Só que o pessoal ainda vive no tempo medieval... de luta de Deus contra o demônio. Isso. Que já passou. Isso foi uma invenção para poder arrancar banco, para poder crescer. Que hoje em dia não tem mais. O Deus que cria o bem vai criar o mal, meu filho. Para quê? O mal quem botou foi o ser. A ambição do ser. Esse é um negativo. A ilusão. A ilusão é negativa. De um querer ser mais que outro. E se todos são iguais perante ao Pai? É. Dentro das suas condições, todos são iguais. E essas escalas de elevação dos espíritos, veio com qual propósito? Que escala? O livro espírita tem, até comentei com a avó. Mas às vezes é pra... Nós não conhecemos a escala, não. Não? Não, não existe isso, não. Não, né? Não, existem espíritos refletores de luz, espíritos irradiadores de luz, espíritos que consoladores, os socorristas. Isso sim, isso tem. Mas nível mais alto, nível mais baixo, não tem isso. Se uma pessoa... Aí você está humanizando, é. Não é esse? Sim. Se uma pessoa está ruim, vô, e pede para Deus que ele permita que um nego velho venha e dê um passe nele, o que acontece do seu lado aí, vô? Nós somos acionados. Vocês escutam a oração? Esse, nas horas. Na hora, vô? Na hora, e através daquela luz que esse pi irradiou, nós mandamos o passe. Vocês não precisam vir aqui? Não. A energia já é suficiente. Eu não preciso falar com esse filho para poder fazer algum bem a ele. É. Não é isso? Sim. Mas eu digo, o senhor vem em espírito. Em espírito. E dá um passe na pessoa. Dentro daquela energia. Que abriu um portal. É como se fosse um canal, não é isso? Um fio. Que o fio ligou à espiritualidade e vai ter a resposta. Então o senhor aconselha a pessoa a ficar orando toda hora? Não. Ué? Mas que orar toda hora? Mas não se incomoda toda hora? Ah. Nós temos que, se não, meu filho, qualquer coisa, cortou uma unha. Vamos rezar para Congo, vim benzer meu dedo. Nossa. Não, cortar a unha faz parte. Você tem unha para ser cortada. É. Não é isso? Bateu é quando uma coisa está lá dentro. Uma coisa que está machucando o seu ser. Uma angústia. Esse, aí sim, é hora de fazer o rezador. Qual rezador? O que você conhece? Aquele que te liga com o seu sagrado. Esse é o rezador correto. Ah, mas eu não sei fazer. Pensa, fecha os olhos, mentaliza o mar, mentaliza as matas, que vai estar fazendo a mesma ligação. Viu? Claro. Então... Às vezes até mais famoso. O que é mais famoso? Vem mentalizar uma força da natureza do que ficar fazendo blá, blá, blá e não estar prestando atenção em nada. Ensina a gente a mentalizar uma força da natureza, vô. Isso. Você se imagina entrando dentro de uma mata primeiro, passo a passo. Depois você chega numa clareira nessa mata, abraça uma árvore frondosa e peça a força daquela energia que está naquela árvore para ajudar você a se limpar, a se descarregar, te renovar, assim como ela é firme ali, que seja firme a sua personalidade, seu caráter, o seu coração, a sua mente. Você vai ver como vai ser firme. Agora fica só, Pai Nosso, está no céu, nos mercados, me joga na merda, na e cereja. Isso é ladainha. É. Não é isso? Não ativou nada, pô. Não, porque não está com pensador. Agora, aqueles que fazem isso e tem esse pensador, também está correto. Você entendeu? Não está condenando a reza. Nessa forma. Ele está condenando a forma de fazer a reza. E os espíritos como o senhor pode falar na cabeça das pessoas que não são os seus médiuns? Pode falar na cabeça. O que é falar na cabeça? Colocar um pensamento. Nós sempre vai se direcionar ao guardião daquele filho, para que esse guardião dê a mensagem que nós queremos. Ah, é, vô? Para isso existe. Isso é a boca coletiva. Olha. É ele que fala aquilo que nós queremos que fale, aquilo que nós emana. Você entendeu? Até com o meu médium. Se eu quiser passar alguma mensagem para ele, eu tenho que ir ao guardião dele, passar, e o guardião passa. Essa é a lei. Então, e eu não posso passar essa lei. É uma lei, vó? É uma lei. Vó. É uma lei. Essa é nova. Se não, se você não cumpre nada, eu posso ir lá... E cadê o guardião? Para que é guardião? Se você entra numa coisa que tem um guarda na porta sem falar com ele? Não. Não? Não. Então, se tem um guardião, tem que pedir permissão a esse guardião. Mas o senhor está dando a impressão que todo mundo tem um guardião. Todos têm. 24 horas. Todos têm. 24 horas? Todos. 24 horas não, durante a vida. Todo momento. A todo momento seu guardião está ali, a energia dele está ali, para isso ele é guardião. Então vamos ver, a pessoa... E nele contém a força de Helenini e a força de Ori. Nele também? Nele também. Porque ele nasceu guardião. É. Ele é guardião de quê? Do seu sagrado. Sim. E qual é o seu sagrado? aquilo que você veio cumprir, a determinação que você teve para vir, para encarnar, e se está cumprindo ou não. Uhum. Aí é que fala assim, de acordo com o merecedor, quem vai dizer se você está cumprindo ou não? Esse guardião. Ele é que abre os portais. Por isso que diz que ele é caminho. É ele que leva você à vitória. É ele que leva você à perda. Para você aprender sempre no intuito de educar. Sempre no intuito de elevar. Nunca de atrasar. Mas quando alguém ouve isso, vai dizer, então, para melhorar o meu caminho, vou fazer só entrega para Exu. Mas eu não falei de entrega. Mas para agradar ele. Agradar ele como? Se eu estou falando que é você cumprindo a sua força, a sua determinação, é que, que ele abre o caminho. Ah. Não é isso? Claro. Não adianta, pode dar ouro em pó para ele. Se você não cumpre o que você fez, ele vai dizer que não. Não vai deixar passar a energia que tem que passar. O senhor acredita que a gente humaniza muito os guardiões? Muito, tudo. Tudo que é sagrado é humanizado. E o sagrado não é humano. É. A fé não é. Você não pode personalizar uma fé. Não. Como? Não pode. Não é esse? É por isso que esse cientista que você falou fica difícil. Porque tudo eles querem ter prova. Não alcança, né? Como é que se prova uma fé? Não dá. Só se você sente. Cada um da sua forma e da sua maneira. Não é esse? Com a sua experiência de vida. Ô, vô, se eu tenho as 7 linhas da Umbanda, Sete linhas? Quais são as 7 linhas da Umbanda, vô? São a Umbanda, as entidades? A Umbanda, ela tem 3 pilares. Isso. De firmeza. É. Com o círculo dos orixás. Sim. Esses orixás são 7 de um lado e 7 de outro. Ah. Não é isso? Ah. Se você tem a coroa da encruzilhada com 7, é. Você tem o oposto dela também com 7. Não é isso? Sim. Que reflete a reflexão dela. Então, na realidade, são 14. E se acrescenta mais 2, que dá os 16. Orixás principal. Viu? Por que se acrescenta mais 2? O que você imagina disso? Mas, vô, eu não estou acompanhando a sua explicação, porque quando fala em linha da Umbanda, as pessoas pensam em caboclo, preto velho, erê, baiano, marinheiro, beiji. Isso. É isso? É, a Umbanda trabalha com essas forças. Mas para essas forças estarem na Umbanda, eles têm que passar pelas devas, que são os orixás. Eles são emanações desses orixás. Se você tem um caboclo, 7 flechas, que é da emanação do senhor Oxóssi. Se você tem um caboclo 7 flechas, que é da emanação de Xangô. Se você tem um caboclo 7 flechas, que é da emanação do Ogum. Se você tem um caboclo 7 flechas, que é da emanação de Iemanjá. E assim vai. Porque aí forma a falange. E se está a falange? Com cada representante de um orixá, os orixás estão todos presentes na falange. Isso que se chama falange. Falange é isso. São os representantes dos orixás, reunidos numa força só, que é a força das 7 flechas. Então, quando o senhor falou da coroa da encruzilhada, o senhor viu 7 pontos. Isso. E esses 7 pontos, cada um deles, começando por Oxalá, isso, tem um orixá regente. Isso. E agora o senhor está dizendo que, por exemplo, tem um Urubatão da Guia. Isso. Trabalha na linha do Oxalá. Isso. Que vem sob a luz de Oxalá. Outro que vem sob a luz do Ogum. Outro que vem sob a luz do Oxóssi. Uhum. Outro que vem sob a luz do Omulu. Outro que vem sob a luz de Iemanjá. E assim vai. Mas isso não tem nada a ver com a coroa da encruzilhada. Não. Claro. Mas sempre 7. 7? 7 vezes 7. Sempre. Isso. Mas são... Aí o senhor está explicando. Se são 7, por exemplo, 7 orixás, e o caboclo atua nessas... Mas você tem que entender que são 7 orixás e a reflexão disso. Se você tem 7 casos, você tem 7 desse lado. Certo, para poder ter equilíbrio. Certo, não é isso? Da esquerda. Isso. Da esquerda não significa negativo. Não. Viu? É o que dá equilíbrio. É. Então, se você tem quanto? 14. Não é, é isso? 14 orixás. Isso. Então... Ah, 14 orixás. Ou seja, o vovô Recon pode vir em 14 linhas. Em 14 falanges. 14 falanges? A falange de Rei Congo representa, reflete a luz dos 14 orixás. Uhum. É esse? E cada um refletindo a luz daquela energia que emana. Entendi. O senhor é do qual? Eu sou de Zagum, de Omulu. Por causa do médium? Esse, porque eu trabalho nesse médium. Ah, a gente começou no comecinho, a gente falou sobre isso, isso, né? Quem define o orixá no qual o espírito incorporado vibra, é o pai de cabeça do médium. Isso. O orixá de cabeça. Isso. Certo. Então, bom, se a pessoa não entendeu quais são as sete linhas da Umbanda, tem como explicar de outro jeito? Não. É só voltar e ver de novo. E ver de novo. E ver novamente, até entender. E aí o senhor falou que tinha sete orixás de um lado. Isso. Sete orixás de outro. Isso. Vocês podem vir... Ah, vocês podem vir em cada... Em cada um. Porque o médium vai ser daquela vibração. Isso, senão não teria. Entendi. Está entupido. E os outros dois que faltaram? Isso. Esses outros dois são compostos, que fala-se composição. Os minerais, para estar atuando, para existir essa força dos minerais, você tem que ter água e terra. Não é isso? É. E não é um elemento só. E para você ter a força vegetar, você também tem que ter a água e a terra. E o ar, e o sol, o fogo. Não é isso? Para poder dar essa... Como se fala? Esse germinar. É. Senão não germina. Ou seja, os outros dois não são orixás. São. São. Só que eles são uma composição de elementos. Ele não representa um elemento só. Entendi. E o senhor acha importante as pessoas saberem das sete linhas da Umbanda? Saber, sim. Tudo que é conhecimento é bom. Agora, mais importante que saber é entender. Entender, vô? É isso. Ô, vô, como que é trabalhado a incorporação hoje em dia nos terreiros? É de uma forma simples e como sempre deveria ter sido. Você entra no terreiro, no casuar, você faz seus preceitos de acordo com aquela casa que você está entrando e na hora certa, no momento certo, a sua entidade vai vibrar. Após esse tempo de vibração, ela começa a incorporar. Isso é o certo. Mas os fios, quando entram, acham formoso aquele caboclo baixar, gritar, o velho chegar sacudindo, aí começa a fazer imitador. Nossa. Isso não é correto. Cada um vai vindo de uma forma, de um jeito. Não é isso? De acordo com aquela luz que ele está emanando. Não se dá mais o tempo, meu filho, necessário para se ter uma incorporação correta. Se adianta as coisas, aí não dá certo. O que é uma incorporação correta e como saber que a minha não é? Só se você sabe. É, né? Porque está dentro de você, a sua consciência fala. Mas quando está incorporado, muda... Tem coisa que muda no corpo, né? A pessoa sente uma energia. Muito. Não tem como ter dúvida se está incorporado não. Ou não. Tem como ter dúvida se o que ele falou foi dele do espírito. Isso. Mas se estava incorporado, não. Não. Porque vocês tomam a coordenação motora. Isso. Como se dá a floração do orixá? A floração do orixá se dá dentro de um preceito, onde tem que seguir determinados rituais, né, esse, determinadas formas de fazer, os banhos, as limpezas, para esse orixá nascer, esse orixá aflorar de dentro. E é uma emanação do fio, não é do zelador, não é de quem está ali, é de quem está sendo feito, iniciado. Isso é a floração do orixá. não chega a ser um tupor, não é esse? Mas é um encantamento, é uma energia que tira você do seu centro. Levanta a sua sedução. Levanta? Levanta. Se você faz gesto, faz coisa que depois se alguém falar, você diz, não, não fiz isso não. É isso. Ah. Então é a prova maior. É. O senhor foi babalorixá na outra vida, né? Eu fui um curador, filho. Curador? E como curador, se ganha muito respeito, né? O povo, a tribo, respeita muito aqueles que lidam com a cura. E aí ganha esse título de babalorixá, viu? Mas não foi esse igual catira, não. Entendi. Eu tive grande conhecedor de erva, pra ajudar, pra curar, pra trazer harmonia. Sempre eu era consultado pra isso. Os conhecimentos da sua última vida, o senhor leva pro espírito? Leva. As experiências. Ah, é? É, as experiências, porque tudo é experiência. Né? Se você usou a erva tal com a outra erva e isso deu certo, essa experiência você leva. Tá. E a hora que o senhor volta e incorpora no médium, a experiência adquirida pode ser empregada? Eu vou dizer uma coisa que vai dar uma sacudida. Quando nós é preparado para voltar à Terra na forma de entidade, nós passa por uma etapa, é como se fosse assim, na Terra, falando na nível da Terra, faculdade. Mas você aprender a peneirar, você tem que se especializar. Então vai tirar daquele espírito o que ele melhor tem e vai apurar isso para ele poder incorporar e passar isso para quem precisa. Nossa. É, não é assim, eu cheguei lá e vou voltar, não. Tem que passar o período. E que não tem tempo. Não, não tem esse data. Não tem isso. Isso é o caso dos pretos velhos? Dos caboclos, das crianças, de tudo. Menos dos orixá. Ou seja, existe um período de formação... De aprendizado mesmo. Depois do desencarne que vocês esse. Vivem. Esse. E os Exus também? Mesma coisa. O espiritual e o material caminham juntos? Caminha. Paralelo. Paralelo? Paralelo. Qual cuidado se deve ter? Com qual se deve ter mais cuidado? Com o espiritual ou o material? Material. O material corrompe o espiritual. O espiritual não corrompe o material. O senhor fala, então, tem que ter mais cuidado com o que corrompe. Isso. O material. Porque sempre vai aparecer aquele fio. Ah, eu adorei a sua entidade, achei maravilhosa. Trouxe aqui um banguinho para ajudar na casa. Isso é o perigo. E? Isso é perigoso. Por quê, amor? Porque aí você vai dizer, esse fio é tão bonzinho. Quando ele precisar, o velho vai tacar. Ah. Mas se o velho não quiser estar. Nem se não for necessário. Ele vai ter que vir só porque o filho deu bango? Não. Então é aí tá a armadilha. Armadilha, né? Isso. A pessoa se compromete? É igual um filho que dá consulta, uma entidade que cobra, banco. Eu nunca deixei meu médium, e nem terreiro que eu frequento, cobrar minha consulta. Nem um toco. Nunca permiti. Por quê? Mano? Porque dá de graça o que de graça recebesse. Mas ele, por exemplo, a pessoa já tem consulta na hora da gira. Se a pessoa quer uma hora privada com o seu médium, vai tirar do tempo dele da hora dele. Tem custo isso? Tá certo. Mas que custo é esse? Quanto chega esse custo? R$150. Você acha isso certo? Não. Não, meu filho. Uma coisa que tem que condicionar. Se você tira um dia para fazer isso, não é esse? E os outros dias nas horas da sessão, para dar um passe, para dar... Muitas das vezes o filho paga um banco, vai escutar a mesma coisa que escutou na outra, na sessão. E cria um vício, porque o médium fica esperando aquele bango. E acreditando que o espírito vai. Isso, e não vai. Vai estar. Não vai. Ou seja, ninguém prende vocês. Não. O O senhor disse certa vez que a fé se dá em 9 graus. Isso. Quais são eles? Para que saber isso? Fé é fé. Ela se dá numa altura maior quando você direciona sua fé ao mais alto. Não é isso? Você pode respeitar uma entidade que respeita uma coisa, fé é outra. Mas fé você tem no Criador. Isso é o objetivo de todos. Não é isso? Depois você tem outro que tem fé na natureza, na força da natureza. E você já está descendo de graça. Não é isso? Estava saindo do Criador para a criatura. E vai até o final aquele que não tem fé em nada, só nele. Que é esse grau mais baixo. Certo. Entendi. Foi fácil de entender, né, vô? É fácil. É só fazer leredor. Um escutador. O senhor acredita? E abrir a consciência. Não ir já com uma coisa pré... Como é que fala? Concebida. Isso. Ah, não. Eu não aceito isso. Então não houve nada. É. Eu não preciso. Se você não aceita, vai ouvir para quê? Não se ocupa com isso. Isso. Vai ocupar com outra coisa. O senhor disse assim: seu destino quem faz é você. É. Se você vem com uma meta, não é isso? Mas você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Ah, é a escolha do destino? Não. Livre-arbítrio é a forma de concluir esse destino, porque o livre-arbítrio foi exercido antes de encarnar. Você optou o seu ori. Então, quando você já encarna com o seu ori, com as suas determinações. Agora, a forma de caminhar, de cumprir essa determinação, é que você que vai fazer. Se você trilhar um caminho, como Catira falou, plantando flor, você na outra vai colher flor. Se você plantar fruta, você na outra vai colher fruta. Se não plantar nada, você na outra vai ficar no caminho seco. Ixi. Você não plantou nada. O senhor disse que é o que o senhor acabou de explicar. Suas ações são suas ações que vão voltar como reação. Isso. O senhor acabou de explicar. É isso. Quem pode dar, quem não pode, recebe. Por que que o senhor defende isso sempre que o senhor conversa com seus filhos? É assim. Se você muitas das vezes pode dar... Vamos botar na forma de banco. Aí você pode dar o seu banco, mas você não pode dar saúde, que você não tem. Qual é a forma de receber isso de troco? Em forma de saúde. Não é isso? Você dá um conhecimento. Você vai receber o que em troca desse conhecimento? Um banco, um caminho de banco. Não é esse? Isso é a troca. Isso é essa troca. A Catira falou isso também, ó. Foi escravizada a carne, mas não o espírito. Não o espírito. Nós nunca fomos escravo. O senhor tem a ideia dela sobre preto velho e não negro velho? Tem a mesma forma. Só que ela fala mais do que eu. Tá mais brava. Eu não me importo. Se me chamar de preto, de negro, não importa. Ela gosta de... Ela não. Ela quer ser chamada de negra. Porque ela sofreu muito. Sofreu, né? Essa coisa do negro, né? Esse do preto, e preto é cor, né, filho? É. Negra é uma raça. É. Então ela é mais a finca nisso. Porque é a missão dela. A minha missão é outra. O candomblé ensina respeito, amor ao próximo e igualdade. Isso. E respeito a quê? A natureza. Ao conhecimento. Conhecimento? Ao conhecimento, à natureza. A natureza é conhecimento. Se você observar o nascer de uma ave, se você observar o aflorar de uma flor, não é esse? O brotar de uma semente, o germinar dessa semente, é um ensinamento. É um ensinamento. Não é esse? É. Se você plantar uma... Você pega a mesma planta, planta cá, num terreno limpo, sadio, fértil, essa planta vai ter um tempo menor para florescer. É. Se você bota essa planta num solo mais lodo, mais água sagrada, ela vai demorar mais. Não é esse? Mas quem está fazendo essa ação é você. É você que tem que ter o conhecedor disso. Tem as plantas que crescem melhor nesse terreno e as plantas que crescem melhor no outro. Não é esse? Agora, o que acontece com o ser humano? Ele vem para esse terreno, mas ele quer no outro. Então, tudo demora. E muitas das vezes não frutifica. Não frutifica. Não cresce. Vovô. Isso parece uma historinha. É. Não é assim? Fica parecendo que eu estou aqui contando história. É. Mas puxa para a vida. Puxa para a sua vida para você ver como é que isso encaixa. E é muito simples. Você é que complica. Se você veio para nascer, crescer, procriar ou não, essa procriação pode ser de fio, pode ser de conhecedor, pode ser de ajuda, é uma procriação. E depois partir. Claro. Só tem isso. Às vezes as pessoas fazem assim, uma tempestade num copo d'água, para chamar atenção, o senhor acredita? Muito. Porque se acredita sozinho e. Faz tempestade num pingo d'água. E é carente. Nem precisa ser copo, não, pingo. É. O senhor disse que o candomblé ensina respeito, amor ao próximo e igualdade. Isso. Igualdade respeitando as diferenças. Não quero tornar o outro igual a eu. Eu vou respeitar a diferença dele, porque aí eu não torno desigualdade. Ah. Somos todos iguais, cada um na sua polaridade. Cada um no seu meio, exercendo a sua função. Mas como que fica, avô? Se dentro do candomblé, o senhor acabou de explicar, né? Uma pessoa tem mais dinheiro que a outra. E quer comprar... Mas não tem mais saúde. É. Não tem mais alegria. Não tem mais força. É tudo igual, né? É tudo igual. A outra pode não ter banco nenhum, mas tem uma força, tem uma vitalidade que é de dar invejador. É. Não é esse? É. Olha a riqueza dela aí. É. Se somar tudo isso, você não cresce? Sim. Não é tornando as diferenças tudo igualdade? É. Não é esse? Sim. Mas assim, só terminando essa pergunta, quando uma pessoa tem banco, vô, tem dinheiro, e aí ela compra roupa bonita, daí a outra não tem banco e ela exige que a que tem dinheiro se vista igual a ela. O senhor não cobra essa igualdade? Não, mas a igualdade não está na roupa. A igualdade está na personalidade, na atitude, na forma de agir com o outro. É. Nanga é nanga, vai rasgar, vai ficar velho. Vai ficar na terra. Não é isso? Vai ficar tudo cá. Não se leva a nada, se leva às atitudes, aquilo que aprendeu. Não é isso? Ouçam mais a espiritualidade. Dentro de cada um. A voz interior. Essa é a principal que você tem que ouvir. Porque se Deus, Orumilá, Olodumaré, quem for que se ame, é uma centelha que está dentro de você, essa centelha fala com você. Fala dentro da sua consciência ou inconsciência. É só se você saber despertar isso. Fala o quê? Se a coisa está correta ou não. Ah. Se o seu caminho é aquele ou não. Ou seja, preste atenção em como você se sente em relação àquilo. Se o Vicky entrar numa casa, um santé, umas igrejas, o que for, entrar pela beleza, ele está correto? Não. Ele está entrando numa coisa de fé. Ele tem que entrar pela fé, porque ali ele sentiu a energia positiva. Sim. Não importa como seja o invóculo, né? Esse, como é o externo. O que importa? O que está lá dentro. A energia que está lá dentro. Mas o filho faz o contrário. Entra porque gostou do zelador, porque gostou do pastor, porque gostou do padre, né? Esse, e não pela fé. Aí esse filho vai sair mais tarde. E vai sair falando mal. Nossa. Porque não se afinou aquela energia. Que consolo o senhor tem para dar para os dirigentes que se esforçam tanto e acabam não sendo reconhecidos e até mal falados por filhos a quem eles fizeram tudo? Que eles só têm uma coisa para responder para eles, o orixá ou aquele Deus que ele prega, aquele Deus que ele responde. Se este Deus disser que está certo, não importa se todos dizem que está errado. Não é isso? Porque às vezes o desafio dele é esse. Saber lidar com a diversidade. Porque se você vê, pode ter um grande letrado, mas não sabe passar. Não é isso? E às vezes tem um que não tem letra nenhuma e passa muito. Então cada um tem um dom. Tem um dom. Tem um dom, tem que desenvolver esse dom. Um zelador, um dirigente, um padre, um pastor, tem o dom de quê? De falar. Um dom de expressar o segredo do sagrado. Se ele não tem esse dom, ele não pode ser. Vai expressar o quê? Ambição, guerra, demanda, não é esse? Enfrentamento, isso é de Deus? Não. Não. Não é de Deus, vô. Não. Mas então assim, o senhor não acha natural ele ficar com os pais de santo do candomblé hoje em dia? Depois, porque um assentamento é difícil, vô. É. Depois de fazer 5, 6 assentamentos e a pessoa vira e fala assim, ah, começou a desandar essa casa, vou embora. Vai, segue o seu caminho. Não pode ser preso a nada. Porque ele lida com forças da natureza. Isso você não aprisiona uma força da natureza. Não é isso? Ali é apenas um assentado, um imã. Quer levar seu imã, leva. Quer ir para outro lugar, vá. É seu caminho. Não tem que se prender. E nem ficar magoado. Libertas que serás também. É. Não é isso? Que mensagem o senhor tem para filho de santo, tanto na Umbanda quanto no Candomblé? Que espera que o pai de santo seja, o dirigente seja um humano perfeito. Honrar seu pai e sua mãe. Quem é esse pai e sua mãe? Os seus orixá. E ter caráter e personalidade dentro da sua fé. Manter a sua integridade. Só. Só isso já é tudo, e é muito. Bondade, benevolência, não é abranda karma. Não. O que abranda o karma é a consciência. É. O senhor que falou isso. Isso. Ser bom, ser benevolente, não é abrandar nada. É uma troca? É, se você foi bom, mas matou um, isso vai mudar? Não, o karma que você assumiu, você vai ter que resgatar. E nesse caso, qual que é o karma? Você tem um compromisso com o espírito que você tirou a oportunidade dele crescer. Não é esse? É. E de uma certa forma você tem que resgatar isso. Ou se você prejudicou outra pessoa que estava num caminho de conseguir uma coisa e não conseguiu porque você prejudicou. Isso. É outro karma. Outro karma. Outro karma, mesmo se você sendo bom. Não é esse? Se todas as casas abrissem a porteira para o conhecimento entrar, que coisa formosa seria? Muito. O conhecimento verdadeiro. Não o conhecimento burro. Que tem um conhecimento burro. Tem? Tem. Qual que é o conhecimento burro? Esse que pregou por aí. Dentro da minha casa se faz assim, assim, assim. Dentro da minha casa é assim, assim, assim. Não se fala na minha fé. Dentro da minha raiz, se fala dentro da minha casa. Individualismo. E a casa não é dele. Não é? Não, a casa é dos orixá. A igreja é do santo. É. Isso, a igreja evangélica é de Deus, de Jesus. É. Então não é dele. É. É de todos. Nossa. Todos que ali estão. E no candomblé? A casa é de todos que estão ali representando um orixá. Não, mano. De todos que estão ali, através das suas entidades. É uma casa espiritual, não é uma casa material. Então, só se ficou dúvida, quando alguém fala na minha cabeça dos meus guias, vai ser sempre o meu guardião. Sempre o seu guardião. Não vai ser o preto velho. O preto velho que passa para esse guardião. E o guardião repassa para esse pi, porque tudo tem que pedir a licença a ele. Entendi. Isso tem a ver com os itãs de orixá? Todos. Vocês respeitam uma norma. Se você fala no Itan de Oxalá, que todos fios, todos orixás fios, que vai consultar Oxalá, isso é um Itan. É. Antes de entrar na porteira de Oxalá, passa pela porteira de Exu, você já está falando tudo. Sim. Não é isso? Fala ao contrário, se você está indo contra um Itan. E quem diz assim, o vô está utilizando um Itan de Condomblé para definir formas de comunicação com os nossos guias dentro da Umbanda. Por que vocês fizeram essa separação? Porque ela não existe. Não existe? Não, a Umbanda, ela trabalha com entidades. É. Mas essas entidades não estão ligadas a um orixá? Sim. Não são falangeiros de um orixá? São. Então é tudo a mesma raiz. Ah. Não é esse? Só o título que muda. Nossa. E a forma do trabalho. Claro. Que cada um tem a sua força, igual. Um é assistencialista, o outro é para cada ser, melhorar cada um. É forma íntima, né? É isso. Então quem diz assim, ah, eu escutei meu preto velho na minha cabeça. Pode ter escutado, mas através do seu guardião. Ou seja, ele que imitou o preto velho. Não imitou. Quando vem, meu filho, uma intuição, uma coisa que você diz, fala cá dentro. Não tem forma de voz, não tem forma de respiração, não tem. Vem aquela energia. Uhum. E energia não tem forma, é uma só. Né? Isso é uma corrente. Então é possível comunicar, o pai se comunicar direto com o senhor, só que tem que passar pelo guardião. Isso, sempre por ele. Não é só ele que vai falar com o pai. Não. Agora que eu tenho. Foi bom tocar nisso. Isso. Então, vô, terminando aqui, tudo que é cercado não cresce. Não. Por que o senhor disse isso? Cresce limitado. Uhum. E limite não é crescimento. Limite não é de Deus. Não. Se você disser, só pode aprender até ali, tá errado. Mas é segredo sagrado. Você manter o segredo é uma coisa, se você aprender ele é outra. Se você manter o segredo, você não vai sair falando à torta e à direita sobre esse segredo. É. Mas aqueles que chegaram para você e quiserem aprender, está aberto o conhecimento. O que motivou as pessoas a guardarem o conhecimento? Ah, essa... a dominação. Credo. É, porque se eu sei, eu vou segurar isso para arrebanhar mais povo para eu. Ah. Não é esse que vai ficar preso a eu. Claro. Só que eu esqueço que eu sou mortal. E que um dia eu vou embora. É. Pode ser amanhã, pode ser depois. Sim. E o que eu guardei vai comigo. Adiantou de quê? De nada. Aí você vai ter um bando de fio, tudo desordenado. É como um rebanho sem um pastor. É. Esse para alinhar, para botar certo, para botar no caminho. Porque ele não faz dali daquele rebanho seu sucessor. Vovô, qual a mensagem final o senhor tem para todos que acompanharam o nosso diálogo hoje? Que a Umbanda e o Candomblé são luzes, são energias, são força, que não importa o nome que se tenha. O que importa é a forma de professar essa fé, é a forma de refletir essa luz. Que cada um, dentro do seu quadrado, faça o melhor que esse quadrado lhe proporciona. Só isso já vai estar ajudando muito o universo. E a si próprio. E se você ajuda o universo, você ajuda o sucê. Não. Sucê faz parte dele. Sim. Não é esse? Sim. Se eu varo a minha casa, ela vai estar sempre limpa. É. Agora, se eu sujo, ela vai estar sempre suja. É. Então é esse o recado que eu tenho. É. Esqueçam esse preconceito. Esqueçam essa coisa de combater o seu irmão. Não vamos combater, vamos nos unir. Não precisa dar a mão, unir em pensamento. Não é isso? Eu não preciso aceitar o outro. Eu tenho que respeitar o outro. A forma dele pensar, o jeito que ele pensa. Se tiver errado, um dia ele vem para cá. E se eu tiver errado, eu vou para lá. Não é esse? Senão não se acredita em karma. É? Em reencarnação. Para que serviria? É difícil amar o próximo, né? Como a ti mesmo, é. A gente quer amar. Os vi, né? Na terra quer amar como eles quiserem. Não é assim. É amar como você ama. É não querer outro que você não quer para você. Isso é o amor verdadeiro. Tá certo. É isso? Muito obrigado, viu? É esse, louvado seja, viu? Pisa na linha de fogo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de fogo.